dia, ouvintes da Rádio Aconchego. Hoje, 23 de 10 de 2019, está começando mais um Comunidade Antenada. Eu me chamo Milene, sou agente comunitária de saúde da USF do Engenho do Meio. E o tema de hoje é democracia. Democracia. Mas o que é essa tal democracia? Estudos relatam que é um regime político em que a soberania é exercida pelo povo. É o regime de governo em que todas as discussões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio de voto. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a proteção legal e as oportunidades da participação popular na vida política, econômica e cultural de uma sociedade, de um país. No Brasil, a democracia sofreu, ao longo do tempo, vários ataques, na época que tiveram os regimes militares que foram chamados as ditaduras militares. Mas, afinal, o que são essas ditaduras militares? São governos políticos cujo o controle do país é tomado por militares, sem a participação da sociedade. Por que eu trouxe esse tema hoje? Devido à conjuntura política que o nosso país está vivendo nesses últimos 20 dias, estamos com a nossa democracia ameaçada. Aí, esse tema faz com que a gente reflita realmente qual o nosso papel na sociedade enquanto um cidadão democrático e não deixar morrer isso que a gente conquistou com o suor e sangue de pessoas mais antigas, que é a famosa democracia. E vocês podem ter olhado na mídia que a ditadura, nos tempos atuais, não vai se dar feito se deu em 64, através de um golpe de militar. A ditadura vai se dar feito aconteceu na Venezuela, em qual o povo, a população, votou no presidente em 1998, ou foi 99, que se eu não me engano, e está lá até hoje, e aos pouquinhos ele foi conduzindo o país através do autoritarismo, sem deixar a população decidir pelo o que é o seu bem-estar. Tanto é que a gente vê hoje a crise na Venezuela. Como é que está? Aos pouquinhos ele conseguiu impor a sua ditadura através de um regime democrático. Aí ficou enfraquecido e hoje em dia a população não está conseguindo reverter essa situação. Estamos muito preocupados com o que vai acontecer nos próximos dias. Aí eu trouxe só um pouquinho do que era a democracia para servir de reflexão para vocês, para que a gente possa avaliar as propostas dos nossos futuros candidatos à presidência e ver realmente a qual a sociedade se encaixa e ver realmente aquele que está querendo lutar pela democracia, aquele que vai representar realmente a população mais fragilizada, que não está assim, favorecendo o meio industrial e a elite política rica brasileira. Aí fica a minha dica. Descendo aqui a Rádio do Aconchego, pela oportunidade de estar falando um pouco de cidadania, querendo ou não, democracia tem tudo a ver com cidadania. E agradecendo o espaço do SIS. Eu gostaria de lembrar um evento que vai acontecer na Unidade de Saúde do Engenho do Meio, dia 27, que é o Outubro Rosa, que vai ter um caminhão da mamografia em frente à unidade para a realização de mamografia das mulheres de 50 a 69 anos. Aí as mulheres da comunidade do Engenho do Meio, do bairro do Engenho do Meio, podem se dirigir à Unidade de Saúde do Engenho do Meio com o cartão do SUS e a identidade para a realização do exame, dia 27, a partir das 8 horas da manhã. É um sábado, tá certo? Sintam-se convidadas. E até a próxima semana. Muito obrigada a todos.